Dessa vez que eu te encontrei, pressenti que alguém andava com você e estranhei, pois nem sofri, só torci pra que você fosse feliz. Me descobri uma espécie de irmão, querendo seu bem do fundo do meu coração. Onde um dia houve paixão, faltava ver o teu mito cair dentro de mim, que essa pessoa, seja quem for, seja capaz de te fazer crescer no amor. Coisas que eu, na minha loucura, destruí, mas quero que você construa. E descobri uma espécie de irmão, querendo seu bem do fundo do meu coração. Houve paixão, se tudo mudou, ainda faltava ver o teu mito cair dentro de mim. Faltava ver